Bom, o tema a ser colocado aqui hoje é: existem várias moradas na casa do Pai. Só que é o seguinte, eu me lembro quando eu ia na missa, 13, 14 anos, 15 no máximo, depois quando eu comecei a me sentir gente, eu não ia mais, porque ninguém mais me obrigava a ir, eu não ia. Existia muitas vezes que tinha lá no sermão ou numa parte do evangelho, da missa, existia lá as palavras, né? Que o padre dizia exatamente isso: existem muitas moradas na casa do Pai. Aí eu pensava, na minha vã filosofia e na minha ignorância da época, né? Eu pensava comigo mesmo, mas, meu Deus do céu, essa casa deve ser enorme, né? Porque todo mundo que mora vai lá numa morada na casa do Pai, bom, deve ter deve ser muito grande, né? E eu não consegui entender isso aí. Eu juro, eu não consegui entender, por isso que eu não gostava de ir na missa. Para mim existia muita incoerência, mas nada contra a igreja, nada contra as missas, pelo amor de Deus. Eu fui criado, como meu avô, meus pais, na Igreja Católica Apostólica Romana, mas depois que eu comecei a ler sobre o Espiritismo, o primeiro livro que eu li foi o Livro dos Espíritos, né, do Kardec, eu comecei a entender o que eram essas moradas. O que são essas moradas na casa do Pai? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é a casa do Pai. A casa do Pai, gente, não é nada mais do que o mundo espiritual. É o mundo espiritual. E quando nós saímos desse corpo carnal e partimos lá para o mundo espiritual, para a espiritualidade, o que acontece? As moradas que está escrito lá no Evangelho, na Bíblia, são o quê? Os vários níveis na espiritualidade. Então, o que acontece? Tem alguém que não consegue chegar no nível lá elevado. Por quê? Porque aquilo aprontou poucas e boas. Aí tem um que consegue chegar num outro nível, numa outra morada. Existem outros, então, que fizeram barbáries, eles não chegam nem naqueles níveis, eles vão para o umbral. Então, aí eu comecei a entender como é que funciona essa coisa, né? Aí, nesse ano e meio, dois anos aí que eu fiquei meio doente aí, eu pensava, né, nas pessoas que eu tinha perdido como amigos, mas amigos do peito, né? E principalmente quando estava no hospital, eu me perguntava, será que é onde? Qual é o nível que está o fulano de tal? Esse fulano de tal tinha morrido de um ataque cardíaco com 25, 26 anos, mas faz muito tempo, faz uns 20 anos atrás. Seria qual é o nível dele? Qual é a morada que ele estaria hoje? Ele era uma pessoa boa, não tinha nada de maldade no seu coração. Ele era uma pessoa, claro que jovem, aprontava as dele, mas isso todos nós aprontamos, né? Aí eu me perguntava, e aquele outro? Né? Também faz um monte de tempo, amigo do peito, morreu com um tiro na cabeça quando foi assaltado. Motorista de caminhão. O único defeito que ele tinha é que ele gostava muito da noite. E foi numa dessas noites que ele levou um tiro na cabeça. Mas ele era uma pessoa muito boa. Uma pessoa assim, se tu pedia as calças para ele, ele te dava. Ele tinha dentro dele, assim, uma vontade de ajudar as outras pessoas que poucas pessoas tinham. Aí esse aí, então, que levou um tiro na cabeça. Bom, aí esse eu tentei compreender. Bom, esse provavelmente foi num nível onde existe um hospital E provavelmente ele tenha sido socorrido e aí depois aí vem a nova evolução, a nova vida dele. Tá. Aí teve um outro cara que morreu da Covid. Pessoa fora de série, amigo meu, morreu da Covid. Mas ele era uma pessoa boa, não tinha maldade no coração. Era a hora dele. Vocês sabem, afinal das contas, né, que a Covid, ela não foi nada mais, nada menos que um karma coletivo, né? Saibam disso, que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Foi a mesma coisa que a gripe espanhola lá em 1916, 17, que acabou com praticamente um terço da população mundial. Ah, o que os alemães e os franceses não conseguiram fazer, que era terminar a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola conseguiu, porque não tinha mais soldados para lutar. Aí teve um outro cara também que morreu, quanto eu não podia, não pude nem ir nos enterros, porque estava confinado em casa, né? Aí ele morreu pela bebida, minha idade, a bebida. Ele tentava parar, tentava aqui, tentava ali, mas não adianta, ele era viciado, ele não conseguia ficar sem o traguinho dele e tal, e aquilo lá, todo dia, ele bebia coisas fortes e... Ele morreu de cirrose. E aí eu pensava, no dia que ele estava sendo enterrado, naquele dia também eu estava no hospital. Aí eu disse, qual é o nível que ele vai agora? Um cara que viciado o tempo todo. Bom, provavelmente, como é que ele vai fazer? Será que ele vai partir para algum nível, alguma morada, ou ele vai ficar por aqui, tentando sugar, através de outros alcoólatras, sugar o seu aperitivo? E eu, naquele dia lá, eu pensei muito e me veio. Porque me vinha muitas coisas na cabeça. Meu Deus, me vinha muitas coisas na cabeça. E vinha muitas coisas na cabeça. Aí eu disse assim, não, esse aqui realmente está entre nós. Ele está nos bares da vida aí, tentando sugar um pouquinho daquilo que se chama de néctar, da cachaça, do uísque, do vinho, não sei o quê. Esse está por aí. Aí eu tive um outro amigo, um pouco mais velho, ele se pendurou numa corda, se suicidou, bem de vida, e se suicidou, se pendurou numa corda. Onde é que vão os suicidas? Vocês já leram O Vale dos Suicidas? É um livro. Ele foi para lá, porque ele cometeu dois crimes, um de homicídio e um de suicídio. Então, geralmente, acontece um suicídio, ele ir nesse lugar, que é chamado de... Aqui é o Vale dos Suicidas. Eu não me lembro, eu li o livro, mas eu não lembro como é o nome direito. E a questão é matemática. Se estava previsto ele viver 80 anos e ele se matou, se suicidou com 45, 50, 55, ele vai ficar 25 anos sentindo, sofrendo todas as mazelas que ele tinha aqui, através de depressão, isso, aquilo, além da dor, do enforcamento e além da dor na hora que fizeram a autópsia dele. Ele sofreu tudo isso e continua sofrendo. Eu rezo por ele todas as noites. Pelo menos, quem sabe, nessa hora aí, ele consiga um pouquinho de paz Então aí eu tive a oportunidade, né, de todo esse tempo de pensar. E eu até nem dei o tema, digo, Mico, escuta tu, passa os temas aí que eu debulho, não tem problema. Qualquer coisa que venha hoje, eu sei tudo, porque eu estudei, eu li, eu escutei, eu fiz um ano e meio, dois anos que eu fiquei parado aí, eu aprendi muita coisa. Me desculpe, mas eu tenho que tomar um pouco de água porque me falta um pedaço de língua. E me desculpe também porque às vezes tem palavras, letras que nem o S, o R, o Z, que me falham. Mas é por causa da língua. Mas vocês me entenderam aquilo que eu quis dizer. Né? Então eu tive a graça, tempos atrás, de ir no médico, que fez as minhas últimas cirurgias, e eu falei para ele sobre ele, que eu participava da Casa Espírita e que eu participava também das palestras. Ele disse, demora quanto a palestra? Ah, 15, 20 minutos no máximo. Não, vai te fazer bem, só leva um pouquinho de água, porque tu precisa. Porque o meu tratamento é 3 litros de água por dia. 3 litros de água por dia. É o meu tratamento, só isso. E algumas comidas que eu não consigo mais comer. Mas, no mais, eu estou bem, estou curado, não sinto mais nada, me sinto melhor, estou mais esbelto, perdi 24 quilos. Então, para alguma coisa serviu. Para você ter uma ideia, não tomo mais comprimido para pressão, nem para colesterol, nem para triglicerídeo. Eu tinha problema de gordura no fígado, nem mais aquela não tem, porque eu era bem. Então, todo mal vem para um bem. E nada melhor que o sofrimento e a dor para nos moldar. E passou o meu tempo. Muito obrigado por vocês me escutarem.